Portal do Arrocha. Em nome de JC Produções, meu filho, tô chegando, viu? Danilo doido. Olha ela com a maquiagem burrada, sentada na calçada com as lágrimas com o cabelo no rosto, e eu me perguntando quem seria o louco de deixar ela assim, tão só. Ah, se fosse eu, você estaria agora no banco do passageiro. Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo com você. Onde já se viu um anjo desses perdido na rua? O que fizeram com você foi covardia. Hoje você não vai embora sozinha. Entra no carro e não sai mais da minha vida. Um anjo desses perdido na rua, o que fizeram com você foi covardia. Hoje você não vai embora sozinha. Entra no carro e não sai mais da minha vida. Danilo 2. Alô, meu amigo e parceiro Victor Records. Alô, Alinho CDs. Vem com nós. Cola que dá certo. Olha ela com a maquiagem borrada, sentada com vestido preto de balada. Fim de noite, tão só. Secando as lágrimas com o cabelo no rosto, e eu me perguntando quem seria o louco de deixar ela assim, tão só. Ah, se fosse eu, você estaria agora no banco do passageiro. Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo com você. Onde já se viu um anjo desses perdido na rua? O que fizeram com você foi covardia. Hoje você não vai embora sozinha. Entra no carro e não sai mais da minha vida. Um anjo desses perdido na rua, o que fizeram com você foi covardia. Hoje você não vai embora sozinha. Entra no carro e não sai mais da minha vida. Um anjo desses perdido na rua, o que fizeram com você foi covardia. Hoje você não vai embora sozinha. Entra no carro e não sai mais da minha vida. Um anjo desses perdido na rua, hoje você não vai embora sozinha. Entra no carro e não sai mais da minha vida. E não sai mais da minha vida. Em nome de JC Produções, Zé Danilo 2.